Quando esqueço a hora de dormir e de repente chego a amanhecer, sinto a culpa que eu não sei de quê. Pergunto o que é que eu fiz, meu coração não diz. Eu sinto medo, eu sinto medo. Se eu vejo um papel qualquer no chão, tremo, corro e apanho pra esconder. Medo de ter sido uma anotação que eu fiz que não se possa ler. Eu gosto de escrever, mas eu sinto medo. Eu sinto medo. Tinha tanto medo de sair da cama à noite pro banheiro. Medo de saber que estava ali sozinho, porque sempre, sempre, sempre eu estava com Deus. Eu estava com Deus. Eu estava com Deus. Eu estava sempre com Deus. Minha mãe me disse há tempo atrás: onde você for, Deus vai atrás. Deus vê sempre tudo que cê faz. Mas eu não via Deus, achava assombração. Mas eu tinha medo. Eu tinha medo. Vacilava sempre a ficar nula no chuveiro, com vergonha. Com vergonha de saber que tinha alguém ali comigo, vendo fazer tudo que se faz dentro do banheiro. Vendo fazer tudo que se faz dentro do banheiro. Dedico essa canção